senhoras e senhores, com vocês, meu parceiro Taíde! Vamos, que o som não pode parar. Assim que tem que ser, meu mano, por gentileza. Olha só que maravilhoso. Olha só. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Muito barulho que eu quero ouvir, muito barulho que eu quero ouvir. Lindo demais, assim que tem que ser. Vamos, Taíde, meu parceiro, meu irmão, assim que é. Vamos que vamos, então. E quando eu era um pouco mais jovem, eu ouvi muito o Cascão, meu parceiro, liberdade no ar. Assim que tem que ser. Como é que tá aí em cima? Aí dentro, mas ninguém na área. Vamos chegar em cima, hein? Quero ouvir, ó. Clique, cleque, nem se mexe. Novamente a história se repete. Eu ouço os gritos, lamentações. Por todos os lados vinham as multidões. No meio dessa guerra sou apenas mais um. Rimando a redundância, cada um por cada um. Tentando se assim salvar pro bicho ser. Não pegar. Não pensa, faz coisa errada só pra se complicar. Cai lá dentro, mais um sofrimento. Aprende um mapa de besteira, depois sai pro arrebento. Mas a sorte acaba, surpresa desagradável. Foi achado num buraco cheiro insuportável. Morreu mais uma vítima do país da fome. Vida curta, nem deu tempo de fazer um nome. No desespero a molecada cai no crime. A situação de miséria é quem define a vontade de cada um pra sobreviver num lugar que pra muitos não tem muito o que fazer, a não ser bater de frente com o sistema e tal. Político, jurídico, militar, criminal. Guerreira com guerreiro, sempre zigue-zague. Sobrevivência é manchete, sempre em destaque. E quando pergunto pra que serve tanto destaque assim, fica reclamando, fica falando, a vida é assim, enfim. Pra resumir muito bem, muito bem. Cuidado com as armadilhas que a vida tem. Uh-huh. Enquanto você fica aí pensando se aprende ou não, sua cara vai continuar nessa situação. Clique, clique. Que nem se mexe. Clique, clack, clique, clack. Ei, clique, clique, nem se mexe. Clique, clack, boom. Ha, clique, clique, nem se mexe. Clique, clack, clique, clack. Mais uma vez. Clique, clack, nem se mexe. Clique, clack, boom. Preserva sua glória assim. Clique, clique, nem se mexe. Novamente a história se repete. E sem final feliz sou eu quem falo, eis-me aqui. E vim pra te dizer que querer ser se iludir. Quem sou eu? O mano que viveu, mas te digo a meu. A pena não valeu, veja bem. O crime tem seus atrativos sim, mas o fim pode não ser tão atraente assim. O bang é louco, mais louco do que você pensa. E não demora tanto tempo pra entender que não compensa. Tá ganhando? Suave, lindo, elegante. Depois da cena triste, o prejuízo é gigante. Se sobrou um qualquer, subiu, vai pro gravata. Meus pêsames, você perdeu o ouro e a prata. Pega sua calça, seu jaleco e fica ali. Aonde? Vai descer pro R.O., pega a fila, vamos aí. A partir de agora se tornou só mais um réu. O número a mais registrado no papel. Respeitado entre os manos, talvez. Pode até ser, você colhe o que planta. O ditado faz valer. Vão exigir de você disciplina, educação. Regras, leis de um campo de concentração. Então, tá preparado, irmão? Pense bem, mas não esqueça sua família que sofre também. Quem tem, quem não tem, traça mal ao extremo. São horas de viagem, cansaço, veneno. Importa de cadeia, só buchiche, irmão. Maus tratos é mato, só humilhação. Sofrimento constante por tempo indeterminado. Essa é a falta de qualquer condenado. Mas não precisa ser assim, só depende de você. O que tá em jogo, meu truta, é viver ou morrer. Clique, clique, nem se mexe. Lindo! Clique, clique, nem se mexe. Oi! Clique, clique, nem se mexe. Clique, clique, nem se mexe. Uma salva de palmas pra Dex, que é essa vaga maravilhosa, pelo amor de Deus. Aí sim! Aí tem que ser, aí de novo, todo mundo põe a mão assim, todo mundo põe a mão assim. Quero ouvir! Todo mundo com a mão assim. Lindo demais, tá? Lindo demais. É isso aí.